the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up. E aí galera, aqui é Bruno Ondei e começa agora a edição de número 53, olha só, do podcast de cinema da MTV. Sejam bem-vindos! Muito bem, mais uma vez ao meu lado eu tenho aqui Álvaro Campos. Que maravilha, feliz, contente e pibão de estar aqui, garoto. E ao meu outro lado, mais uma vez, Léo Miranda. E aí, galera, agora como celebridade, dando entrevista e tudo, massa. Falar nisso, tão pitoso pra caralho. Os caras não estão se contendo aqui porque foram entrevistados por Bruno Constante lá no portal, no blog do portal MTV. Corre lá e dá uma lida, esses dois animais aqui falando. É verdade. Quase uma troca de influência, uma troca de favores, praticamente. Porque o Bruno estaria aqui hoje quando a gente gravou. Exatamente. Talvez esteja, está chegando, né? Está preso não, no trabalho. Não sei. Talvez ele venha, talvez não. Enfim, o Bruneira me cobra há muito tempo a sua presença aqui nesse podcast. Até agora não pôde participar, mas um dia chegará o momento. O programa de hoje era muito bom para ele fazer isso, porque ele também é muito fã desses dois caras, assim como nós, né? Enuncie o tema, Bruno, enuncie, por favor, mas eu quero grande eloquência, eu quero fanfarronice nesse então enunciado. Eu vou pedir um pouquinho de eco, por favor, isso não, um pouquinho menos, e isso agora um pouquinho mais, aê, assim tá legal, vamos falar sobre Seth Rogen e Judy Apatow. Aê, muito bom. Aplausos efusiantes, porque todos nós aqui somos muito fãs desses dois caras, eu não é? Tá, mas vamos entrar no tema agora, porque antes de começar esse programa de verdade, vamos a alguns recados. Olha, esse programa não vai ter e-mail por um motivo muito simples. Eu esqueci de colocar no roteiro. Mas chegaram alguns e-mails, sim. Mas não desanime, meu amigo. Quem sabe o seu e-mail poderá ser lido no ar, como foi de tanta gente no programa passado. Então, mande e-mail para podcastdecinema@mtv.com.br, que a gente responde, ou não é? É verdade. E se você mandar um e-mail relativo a este programa, mande. Eu também mandei e-mail pro programa número 52. Aí, Bruno, tem a obrigação de ler com mais carinho ainda. E você fatalmente entrará. Olha, fica a dica. Escreve qualquer merda que entra. Será comentado no programa 54. É isso aí. Alguns recados importantes. Mais uma vez, a votação sobre escolher o melhor filme dos anos 90. Estamos agora votando no melhor filme de 95. Aparentemente, já temos um vencedor aí, viu, cara? Quem que é? Toy Story. Ah, muito bom. Mas pode ser que, né, que Seven, que tá correndo ali na segunda posição, bem próximo de Toy Story, pode chegar. Tá ali o Brad Pitt encoxando o Tom Hanks, chegando bem perto ali do Toy Story. Depois você fala. Não. Meu, é Toy Story, ao infinito e além. Toy Story é legal mesmo, né? Eu gosto pra caramba. Mas tem um terceiro filme que eu vi, que eu votei nesse terceiro filme, mas agora apagou na minha memória. Não sei. O meu favorito não é nem Seven nem Toy Story. É Fogo contra Fogo. Não, o meu favorito é Os Últimos Passos de um Homem. É esse? Filme também. Esse, tem lá, 95, né? É o meu voto! Que isso, ele é a estreia da Pixar, velho. Não tem conversa. O Álvaro queria que o Philadelphia ganhasse 94, agora ele quer Os Últimos Passos de um Homem. Até é um cara triste, né? Eu sou um cara denso, sou um cara profundo, rapaz. Entenda isso como quiserem. Senta do meu lado, eu te levo as lágrimas em 5 minutos. Rapaz, esse final eu sou botafoguense, tenho anos de sofrimento. Enfim, meu amigo, vá lá e vote, escolha o seu melhor filme de 95 pra mais um finalista integrar aí a lista para escolher o melhor filme da década de 90. Lembrando que o vencedor ganhará um podcast especial feito por esses três que vos falam, destrinchando, analisando e comentando tudo referente à maravilhosa película vencedora. Isso é incrível, né? Eu estou ansiosíssimo para quando tivermos a lista dos vencedores ano a ano. Sim. Você prometeu esse podcast será histórico, rapaz. Vamos ver. E ó, é o seguinte, para quem votar, né, o Extremo Mundo Jack já ganhou, já tem a posição dele ali, mas se ele for o campeão de todos, eu canto as musiquinhas, cara. Ai, meu Deus. Ó, é um desafio. Então não votem, não votem, pelo amor de Deus. A derrota do filme. Já está garantido a derrota do Sou filme. Fã. Maravilhoso. Ó, Danny Elfman, cara, vamos respeitar. Quer dizer, não a minha interpretação, né? Mas promete, isso promete, cara. É, muito bem. Mais algum recado para ser dado ou não? Não, não, vamos em frente. Então, cara, sabe como eu sei que você é gay? Muito bem, vou falar aqui. O Álvaro comentou que no último programa faltou que eu desse mais detalhes, mais informações técnicas sobre os temas falados. Por isso eu vou dizer o seguinte: Jerry Apatow nasceu no dia 6 de dezembro de 67. Olha lá, tá vendo? Maldita hora. Vai avante. Hora que eu parei de fazer essa porra sozinho, viu, cara? Avante, Vingadores, vambora. 6 de dezembro de 67, em Nova York, nos Estados Unidos. Ele mede 1,74m. Tem 16 centímetros de pênis. Calça 42. É casado com Leslie Mann, uma moça que frequenta muito os filmes dele como atriz. Tem 2 filhos com ela. Além disso, ele já foi colega de quarto, sabe de quem? Adam Sandler, o comediante mais chato e insuportável da história. Não! Que bom que eles se separaram, né, cara? Pois é, mas infelizmente parece que eles estão se reaproximando e isso não é boa coisa. Será polêmico, porque eu sou fã de Adam Sandler. Eu sou fã deste homem. O Zohan, o último filme dele. Puta é não, cara, é o pior de todos. É bom para caralho, de Zohan daqui a pouco. Falhamos. Sabe como que ele começou nesse mundo da comédia, meus amigos, o Jerry Apatow? Eu sei, porque não, eu também estudei, mas... Conte para nós. Então o Álvaro vai contar. Ele era filho de uma mãe... Você tá brincando. Que trabalhava no clube de comédia em Los Angeles. Pois é. Ele trabalhava no clube de comédia também, lavando pratos, olha só. Olha só, hein? E aí ele começou a ter contato com essa galera de stand-up, e no colegial... Ele fez um programa de rádio pra falar disso, pra falar de comédia, ele que era fã do gênero. E aí foi a oportunidade que ele teve pra ter contato com caras como o Jerry Seinfeld, o Jay Leno, quer dizer, o cara não foi burro, né? Foi atrás dos grandes e começou a fazer seu nome por ali. Chegou em Hollywood aos 17 anos pra tentar a vida. Mais informações técnicas sobre o cara, o filme favorito dele é O Jovem Frankenstein, de Mel Brooks, filme de 74, que é maravilhoso, incrível, se não viu, incrível. Veja. E o maior ídolo do cara é Steve Martin. Boa referência. É legal mesmo, não, né, muito cara? Bom, muito bom. Muito bom. Pena que o Steve Martin virou o que ele virou hoje em dia. E um complemento, não sei se você vai passar, não conheço o seu roteiro, mas enfim. É que ele tem uma carreira também não tão bem sucedida na TV por muitos anos. É verdade. Ele chega a ganhar Emmys, então ele é bem sucedido sim. Para a crítica, ele é aclamado. Uhum. Até fez 2 séries que não chegaram aqui no Brasil, que eu gostaria muito de ver. Freaks and Geeks. E o Undeclared. É, exatamente, que eu nunca assisti, mas baixarei ilegalmente com grande felicidade essa noite, no Torrent. E tem o Seth Rogen. Foi quando eles se conheceram, e se juntaram ali pela primeira vez. E tem o Franco, o Duende Verde. Esqueci o primeiro nome. James Franco, também tá nessa série. Pois é, na TV ele fez alguns trampos com comediantes já estabelecidos, como o Tom Arnold, o Jim Carrey, o Ben Stiller e o Larry Sanders, que parece que é famoso, mas eu não conheço. É, não, eu passava na HBO, era um cara que fazia uma sitcom em cima de um apresentador de talk show. Ah, é? Era bom? Mais ou menos pra caralho. Mas ele tem uma série que eu queria muito ter assistido, eu acho que eu já assisti umas férias nos Estados Unidos um tempinho, que é o Ben Stiller Show. Ben Stiller que Show. Que passava pela Fox e foi cancelado, não teve nem um ano no ar. Mas eu queria muito assistir essa merda. É, foram apenas 13 episódios também aqui no meu roteiro. Se você tem banda larga em casa, quiser baixar pra mim, queimar um DVDzinho e deixar na portaria da MTV, eu agradeço. Exatamente, 3 cópias serão bem-vindas. Opa, sim. Além disso, ele participou como produtor daquela série de animação O Crítico, lembram? The Critic? Ah, era uma toda tosquinha, assim, meio... um traço meio sujo. Tinha até um episódio que rolou um crossover com os Simpsons. É verdade. E aí ele fez essa série Freaks and Geeks, que durou cerca de 2 anos, entre 99 e 2000, e a Undeclared, que durou apenas 1 ano, mas foi muito elogiada e revelou tanto o Jerry Apatow como o criador e elevou o nome do cara, como o nome do Seth Rogen. E ele também já fez trabalho pra MTV, o Jerry Apatow. Opa! Ele foi produtor do Movie Awards de 2004. Irmão de contra-cheque, garoto. Ah, ah, garoto. Ah, moleque. Mas não é a Brilhiano, não é? Não é, não é, não é, não é, não é, não é. Ele deve ganhar um pouco mais só. Na década de 90, ainda na década de 90, já em Hollywood, ele começa a fazer alguns trabalhos para cinema e tem três experiências não muito bem sucedidas. A primeira, como produtor executivo de um filme chamado Turma da Pesada, que é uma comédia sobre garotos gordos que vão pro acampamento para perder peso e aí devem fazer de arrumar mil e uma confusões para conseguir um cachorro-quente. Uma turma, essa turminha vai aprontar demais. Sessão da tarde, é sempre a mesma frase. Na sessão da tarde, esta turma do barulho vai o quê? Te levar, louco? Vai aprontar não, muita confusão. Ah, se é gordo, é uma turma da pesada. Ah, os trocadilhos sempre... Mas é o nome do filme, uma turma da pesada. Em inglês chama Heavyweights. Ou seja, foi bem traduzido. O diretor do filme é um cara chamado Stephen Brill, que acabou dirigindo Dilbert Taylor, que é um filme bem ruim, mas também tem a mão aí do Jerry Apple. Aí ele também produziu um filme chamado Lance Livre, Celtic Pride, que eu nunca vi, mas que tem... A ideia do filme é boa. São dois caras que são fãs do Boston Celtics, time de basquete, e que sequestram um jogador do time rival às vésperas das finais do campeonato. O filme tem o Damon Wayans, que depois faria o Todo Mundo em Pânico, né? Todo Mundo em Pânico, a série. Sim. Scary Movie, é isso? Sim. Daniel Stern, que é o... Deve lembrar como um dos ladrões de Esqueceram de Mim, parceiro de Joey Patch. E o Dan Aykroyd, que é... Caça Fantasma, né? Incrível, sou eu. Muito bom. Filme pouco visto, pouca gente conhece, eu sou uma das que não conhece. Alguém viu? Não. E a terceira experiência mal sucedida, e aí a gente pode discutir se foi mal sucedido ou não. É o Pentelho, né? O Pentelho Cable Guy, de 96, filme que foi dirigido pelo Ben Stiller, e no elenco Jim Carrey, Matthew Broderick, a Leslie Mann, que é mulher do Jerry Apatow, como eu falei, e o Jack Black num pequeno papel. Jack Black era esse filme? Eu lembrava também, descobri hoje. Aonde? Que papel era esse? Rick! Rick, I remember you, Rick! Um abraço, ele, Rick! Esse Rick não tinha um bar em Casablanca. Então, cara, esse filme, eu acho que o grande problema dele foi a época que ele foi lançado, porque foi logo, vai no ápice da carreira do Jim Carrey, como caretista, né? Exatamente. Ele era o cara das gracinhas, das caretas, o Máscara tinha acabado de fazer sucesso e tal. E aí veio o Pentelho, que é o primeiro papel, abre e fecha aspas aí, dramático do cara. Né? E aí todo mundo tava esperando, eu vou me mijar de rir. E não, cara, é uma comédia, ela é cruel, sabe? O cara é uma comédia de humor negro. É um humor negro. O que tem de dramático foda, ali, Léo? Pelo amor de Deus. Não, ele é um puta fudido. O Jim Carrey é um maluco, desgraçado, que não tem amigos. E aí vê na figura do Matthew Broderick uma possibilidade de amizade ali na vida dele. Eu já tive amigo assim, cara. Eu já tive amigo assim, então, e é uma coisa cruel, é de chorar, então, velho. Então o filme é dramático pra você, porque te suscita essas memórias. Mas o filme é uma comédia pastelão, meia boca pra caralho, assim. Eu fico entre a opinião do Léo e a do Álvaro. Eu acho que é um filme meio termo, assim. Eu concordo que ele foi mal compreendido. Foi vendido errado, foi vendido como uma comédia ao estilo Debby Lloyd, que é o filme que o Jim Carrey, né, explodiu na época, Máscara, Debby Lloyd. E não é isso, é uma comédia de humor negro que eu não achei que foi bem realizada. Mas acho que tem os seus momentos divertidos e quando, por exemplo, ele chega em casa e aí o Jim Carrey comprou um puta equipamento de home theater, não sei o que, dá a festa cara. Mais bizarra do mundo na casa dele, só com os números ali. Essa musiquinha, velho. Ele paga uma puta pra ele. A musiquinha que ele canta no karaokê, velho, é muito foda, velho. A versão do Jim Carrey, putz. Essa daí que tá tocando, eu vou te passar um daí, então você coloca aí pra tocar. Olha, você não tocou porque o Léo não me passou, hein. Mas, ó, dá até pra comparar com a versão original, cara. É uma música que ficou muito melhor na versão de Jim Carrey. Ouça a original. Agora ouça a versão de Jim Carrey. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Really... realmente ficou melhor com o Jim Carrey. Eu vou mentir por vocês. Muito bem, em Cable Guy, o Pentelho, o Jerry Apatow trabalhou apenas como produtor, foi lançado em 96, e dali em diante ele seguiu fazendo trabalhos pra televisão, mas é um cara que tinha um talento ali que tava adormecido dentro de si, né? E o começo da virada deu-se em 2004 com uma baita comédia que ele produziu apenas, chamada O Âncora. É bem divertidinho. É muito divertido, uma sátira ao jornalismo da década de 70, aquela coisa... cafona, sisuda. Sério, né? Aquele cara com bigode, respeitável. Voz grossa, de locutor. Tem... Mas, porra, esse filme tem uma cena antológica, porque o Judd Apatow... Uhum. Apatow, me corrija, é Apatow mesmo? Ah, não, cara, sei, a gente podia... Ah, eu sou brasileiro, é Apatow nessa porra mesmo, Apatow. Apatow. Apatow. E Apatow. Aí... A pata. O empata lá. Aí ele tem uma cena que simplesmente todos os maiores comediantes da época se encontram numa briga de rua. É genial. Cada um é um grupo de. É um telejornal diferente de um canal diferente. É. O último é o Ben Stiller de um canal hispânico. Ele vem de Zorro com uma corrente na mão. O nome dele é Arturo Mendes. No filme. E é muito bom, cara. Dá essa sensação, tipo, eu vou chamar todos os meus camaradas. Tem até o Tim Robbins, né, cara, perdido no meio ali, como âncora da TV pública, tipo a TV Cultura, assim, saca? O Tim Robbins é todo metido, ó, engajado, né? Caralho, pode crer, muito bom. Aquela cena é foda. É foda. E tem o Jack Black numa ponta, cara, que a cena é hilariante quando o Jack Black sem querer... O Will Ferrell, que faz o âncora, sem querer... Acho que ele bate na moto, o Jack Black. Não, ele joga um sanduíche. Ele joga um sanduíche, né, pra fora do carro, acerta o Jack Black. E o Jack Black joga o cachorro dele pela janela, pela ponte, cara. É genial, muito foda. Enfim, o âncora foi dirigido pelo Adam McKay e inaugurou essa onda de filmes do Will Ferrell, filmes de uma piada só. A diferença é que aqui ele tinha um ótimo roteiro, uma direção segura do Adam McKay. Um elenco foda. Um elenco foda e conseguiu segurar o filme na mão até o final, sendo engraçado, sendo divertido. O Adam McKay voltaria a dirigir o Will Ferrell em Rick e Bobby, a balada de Rick e Bobby lá, que é divertido. E o Step Brothers, que é quase irmãos, que é meia boca, a gente já fala deles. Pela primeira vez em O Âncora, começa a surgir uns atores que trabalhariam mais vezes com o Jerry Apatow, que é o Paul Rudd, que é um eterno coadjuvante do filme do Jerry Apatow, e o Steve Carell, que depois faria o vídeo de 40 anos em O Âncora. Esse aqui é o monstro. Agora, só pra lembrar, o Paul Rudd quem é mesmo? O Paul Rudd, cara, ele é o amigo do Seth Rogen em Ligeiramente Grávidos. É o melhor amigo do vídeo de 40 anos. Sim. Johnny Claro. O que sempre chora, que tá... Que a mulher deixou ele. Que faz Friends também, ele fica com a... Ele faz Friends. Na última temporada ele pega a loura maluca. A Rachel? Não, a loura maluca. Maluca... Enfim, ela, você sabe o nome. Phoebe. É Phoebe, exatamente. Enfim, ele faz essa participação, bom comediante. Então apostando nele agora pra protagonista, né? Ele já teve ele fez alguns, eu vi, só que eu não gostei de nenhum até agora. Ele merece uma chance, vai. Ele merece, o que eu vi, eu acho que o filme não me... agradou, não por conta dele, mas por conta de um roteiro, né, mal feito, ou direção mal feita, quer dizer, acho que não foi culpa dele. Eu acho que ele tem potencial, acho ele bom ator, acho ele divertido, enfim. Eu não acho que ele pode ser líder. Paul Rudd, estamos aqui falando de Paul Rudd. Paul Rudd, vamos além. E o Steve Carell, um papel maravilhoso, que ele é um... O que ele faz? Ele é o Homem do Tempo, né? Não, é o Homem do Tempo, né, no jornalista, ele é o... Do time de jornalista, ele é o homem do tempo, só que ele é o mais introspectivo, ele é mais tímido. É tipo semi-retardado, né, cara? Exatamente. Na hora da briga, por exemplo, olha que percebe, ele tá do outro lado, né? Tá com a gangue rival. Aí, não, cara, é aqui. É foda, cara. E aí também, o Jerry Apatow fez muito sucesso como produtor executivo de um filme chamado Papai Bate um Bolão. Que vergonha, né? Que mancha na carreira do cara. Com Will Ferrell. Will Ferrell, mais uma vez. Ele só cola com comediante foda, né? É, cara. Você não vê, ele não vai, ele não dá uma às cegas. Mas, cara, esse filme é bem ruim, cara. Eu prefiro a paródia desse filme nos Simpsons, que a Lisa começa a jogar bola e o Homer vira juiz dela e começa a roubar pra ela. E ela acha isso errado, mas treta com ele, enfim. É o mesmo roteiro do filme, só que é mais legal. Tem o Homer, né? Tem o Homer, pô. O lance é que Papai Bate o Bolão é uma refilmagem de um filme bem clássico da década de 70, de 77, na verdade. E, enfim, é bem meia boca, só que fez muito sucesso lá na gringa, levantando o nome de Jerry Apatow, mais uma vez. Agora, o bicho pegaria de verdade em 2005 com a Pérola, o Virgem de 40 anos. Cara, um dos filmes mais engraçados que eu já vi, velho. Que coisa genial, cara. Que roteiro. E, meu, dá dó do cara, velho. É, foda, dá foda. Dó, é. Mas, é, mas essa é uma constante do filme do Jerry Apatow. Ele não tá interessado só em fazer rir, né, cara? Ele te faz, ele te emociona, te faz pensar. Quer dizer, é, ele relaciona os personagens de uma forma muito realista, né? Então você... Termina o roteiro aí, a gente já entra numa discussão geralzona sobre o... Sobre o... Termina o roteiro, tem 13 páginas. Fudeu! Eu concordo inteiramente com você. Eu acho que tem um mérito grande ele, porque ele consegue retratar, ele consegue criar identificação com o público de uma forma absurda. Ele pega probleminhas, são típicas do adolescente, e consegue repaginar isso de alguma maneira que fica extremamente interessante, né? Pois é. O vídeo de 40 anos não é muito diferente da ânsia do adolescentão que quer perder a virgindade pela primeira vez. Só que isso já foi explorado de um milhão de formas diferentes. Agora, você pega um cara de 40 anos e joga ele no meio de cinco putanheiros. E você pega toda aquela situação de caricata, isso é engraçado pra caralho. Não, e se esse cara é o Steve Carell, a chance de dar certo é absolutamente maior. Né, mas, tipo assim, nessa mesma linha, o Ligeiramente Grávidos é uma preocupação que todo mundo tem. Sim, né? De grávida. Quantos amigos a gente tem que... E nunca tinha sido abordado no cinema dessa forma, com essa leveza, mas com esse dedo na ferida. Juno vem depois só. É. Talvez Juno tenha muito a ver com Ligeiramente Grávidos nesse sentido. É, então, todo um gênero aí de comédias foi influenciado por ele, assim. Juno é um exemplo. Né? Exatamente. No Superbad... O Juno, na verdade, ele faz um meio termo ali entre a comédia indie, isso, meio estilo Hora de Voltar, essa galera mais independente, mais fora do esquemão Hollywood, e a comédia de Jerry Apatow, mais sensível. Acho que o Juno caminha exatamente na metade ali. É. Eu não chamaria a comédia do Apatow de sensível. Eu acho que ela é água com açúcar meio popzona, assim. É. Mas ela pega o eixo clássico das comédias americanas, mas transforma isso numa coisa totalmente atual e num entendimento absurdo do que é o adolescente, do que é o molecão americano. É. Eu acho que mas não é tão genial. Adolescente assim. Virgem de 40 anos, cara, um dos enfoques, por exemplo, que tem, que entristece as pessoas, assim, a parte dramática, é o da mulher lá, da Trish, que ela é uma avó, sabe? Mas divorciada e tentando arrumar alguém, não sei o que. Isso não passa nem pela cabeça de um adolescente. Não, claro que não. Que você vai passar uma vergonha transando na frente da sua filha, sabe? Aí, meu Deus, minha filha... É interessante, eu acho que o Jerry Apatow tem uma facilidade de sacar o zeitgeist de cada geração, de cada... Sacar o quê? O zeitgeist. Zeitgeist, meu Deus! De novo, por favor, Bruno. Para este microfone, só a palavra isolada. Zeitgeist. Aprendeu, ouvinte burro? Burro! Se você não sabe o que é isso, aprenda agora. Aprenda agora. O Zeitgeist é o espírito, é o que circunda uma geração, o que circunda um momento histórico, né? E ele sacou isso muito bem. O Zeitgeist dessa geração está na mão de Jerry Apatow. Caralho! Eu estou bolado, eu estou bolado. Se simplesmente tivesse falado, pegou o espírito de uma geração... É, não. Passa batido. O espírito de uma geração é a Blitz na década de 80. Isso é pouco para Bruno Day. O que Bruno Day se refere é um conceito muito mais complexo, pré-socrático, que só se explica em Universidade de Filosofia, que é... Zeitgeist. Gatunete. O fato é que eu acho que ele se comunica muito bem com todo mundo, assim, com o adolescente, com o jovem, com o cara de 40 anos, se relaciona com todas as classes, né, faixas etárias e classes sociais. Eu acho que ele tem uma facilidade muito grande com isso. O fato é que o vídeo de 40 anos foi um sucesso gigantesco. Ele custou 26 milhões de dólares e rendeu 109 milhões só nos Estados Unidos. E traz no elenco, mais uma vez, nomes recorrentes na filmografia de Jerry Apatow, como Steve Carell, o Paul Rudd, mais uma vez, Seth Rogen, Elizabeth Banks, Leslie Mann e o Jonah Hill, pela primeira vez aparecendo num filme de Jerry Apatow. O Jonah Hill, que depois faria o belíssimo Superbad. Maravilha. E só uma parte também, Seth Rogen também é roteirista desse filme. Também é roteirista. Vamos acumulando coisas sobre o Seth Rogen, que pra mim aliás, cara, eu acho que podia ter um spin-off aí com o personagem do Seth Rogen, cara, que ele é muito bom nesse filme. E quase teve, cara. Ele sabia, rouba muito sabia cena, só, olha só, se você não sabia. Ligeiramente Grávidos, Knock It Up, era pra ser um spin-off do vídeo de 40 anos, tanto que tem o Seth Rogen. Pô, o personagem ele é igual, ele assim. É, exatamente. Ele é muito parecido. Por algum motivo obscuro, o Jerry Apatow, na última hora, resolveu não desencana. A gente não fala que é o mesmo. Mas, na teoria, a ideia inicial era que fosse realmente um spin-off com o personagem do Seth Rogen. Estamos alinhados, hein, Jerry? Transmissão de pensamento aí. Aí casa com a nossa teoria de, que a gente falou no podcast passado, que ele interpreta ele mesmo em todos os filmes, né? É, o Seth Rogen é impressionante. É, até o filme do balconista que eu vi agora, do Kevin Smith, ele faz ele mesmo de novo. Não, mas o do Virgem de 40 anos e do Ligeiramente Grávido, não tem variação nenhuma, assim. É o mesmo personagem mesmo, sabe? Mas só se você for nome, pegar o do Pagando Bem Que Mal Tem, também é o mesmo personagem, praticamente, assim, né? Não é tão mesmo. Mas eu já discordo mais de você, Léo, do que do Bruno. Porque, por exemplo, no Virgem de 40 anos, o cara é retardado, mas é pegador. Ele chega na mulher da biblioteca, gatinha, não sei o quê. Ele chega, arrebenta, faz e acontece. Quando ele gravida a lourinha bonitinha lá do Grey's Anatomy, no Ligeiramente Grávidos, ele fica soltando fogos que ele pegou aquela lourinha, sacou? Tem uma motivação diferente dos personagens ali. Mas então, enfim, ele casa com a mulher porque ele... O que eu acho foda no Seth Rogen... Ele casou com ela porque ele engravidou ela, cara. Mas depois ele ficou pensando, seria legal que se ele engravidasse desse Gonçalves, ele não teria casado, sacou? Se tivesse engravidado da Suzana Vieira, não teria casado. Você casaria ou não casaria? Você comeria, né? Assim, num domingo à tarde, é muito frio, você é bêbado, enfim. Mas não casaria, já nem. O fato é que com o Virgem de 40 anos começa a grife de Jerry Apatow. O jeito de fazer comédia de Jerry Apatow foi firmado aí. Então, a mão aberta para improviso, ele sempre deixou os atores dele, os atores dele livres para improvisarem. Isso fica muito claro no filme, você percebe que os atores estão absolutamente à vontade, e isso contribui pro Seth Rogen passar essa verdade que ele passa, né, cara? Você olha pro cara, você não sente que ele tá atuando, assim. Tem o overacting, tipo o Al Pacino, ele é o... Qual que é o contrário de over? Não. É o... Anti. Enfim. Anti-acting, sei lá, cara. Ele não atua, né, cara? Você olha e você fala, esse cara underacting. Underacting. Garoto. Não é tão bom quanto Gestalt lá, como é que é o negócio? Zeitgeist, mas é também tô ali. Underacting, exatamente, cara. Ele é isso. Seth Rogen, ele não vê ele atuando, você vê ele sendo ele mesmo. E não só ele, como você vê os filmes do Jerry Apatow, você sente isso, né? A relação desses personagens soa muito verdadeira, soa como a gente conversa entre a gente, exatamente como eles conversam entre eles. Porque eu acho que tem uma dinâmica bastante interessante. Virgem de 40 anos não é um exemplo próprio disso, mas, por exemplo, o Superbad, pra mim, não tem um protagonista forte. Pra mim, é a dinâmica dos três moleques ali. Sem dúvida. São os três moleques juntos, você não pode tirar um dos três e, cara, esse é o protagonista. Então, a dinâmica dos três é que faz a parada. É. Isso é genial, ele consegue capturar essas intimidades, essas amizades como... com poucas pessoas conseguem. Isso é bizarro, né? E pra quem estuda cinema, pra quem gosta, no mínimo gosta muito do cinema, e lê sobre isso, e vê muito filme, é legal você ficar atento pra isso no filme do Jerry Apatow, né, cara? Como ele constrói a relação dos personagens dele. O que faz? Qual que é o tempero que ele põe ali pra deixar a coisa real? Isso é coisa pra poucas pessoas. Exatamente. Né? Ele ainda usa uma virgulazinha, que é uma piada recorrente, que eu acho genial, que ele sempre... sugere uma relação homossexual entre dois caras que são muito amigos. No final do Superbad eles dormem juntos. Eu te amo. Superbad não é só uma vírgula, não é só um sugere. Não, mas é uma piada recorrente, né, cara? Você não pode ter um brother que, tipo, nem começa a fazer piada. Pô, tem um monte de amigo. Meus amigos de infância que eu tô sempre junto e tal. Quando eu já ouvi essa piada da galera, pô, e aí, quando vocês vão casar, saca? E é uma coisa que acontece mesmo, é uma piada natural. E acho que é isso que faz ser real. Ele faz piadas com o que realmente as pessoas fazem, piada nas ruas. Assim. É verdade, mas se vocês dois tentarem me beijar, eu como na porrada e não tem justificativo. Mas enfim, mas é isso. E também é quase aquele filme Tudo Sobre Minha Mãe, não é? Que o Gabriel Garcia e o outro moleque... No final Diego os dois Luna. Se pegam. É quase a construção do Superbad no final. Eu vi, caralho, moleque! Fudeu! É aquela cena final do shopping. É pior que o final de Old Boy, né, cara? Eu quase que gritei no cinema, velho, ali. Sabe? Não! Não! Pô, a gente tá suando homofóbico aqui, não por nada. Não. Você é muito novinho. Você é muito novinho. Mentira. Muito bem. O fato é que mais um elemento do filme de Jodie Apatow que fica muito claro aqui em um vídeo de 40 anos é a tendência a usar piadas sujas, a usar cenas escatológicas de forma que não ofenda, né? É o que eu acho isso é bem muito bacana, curioso. Isso é bem bacana. Não, na verdade é ofensivo, mas eles estão de altos o tempo todo, sacou? Eles estão o quê? Eles estão de altos, eles estão assim, não tá valendo, sacou? É como você joga, quando você joga bafo que não é a Vera, é na brinca, sacou? Pode crer. Que assim, eles, a parada é tão esculachada, é uma aula de carioquês aqui. Não, total. Aprenda a ser carioca com o Alvinho aqui. Né? E aí, já me perdi depois dessa. Mas o... Que eles estão de altos. Eles estão de altos, eles, assim, você não pode levar a coisa tão a sério, então tem umas cenas que estão tão absurdas ali no meio... Que eles estão sendo ofensivos, mas você não toma aquilo pra si, sacou? É engraçado, é parte da trama, acho interessante. Não é que nem novela da Globo que o cara põe um cu no meio, assim, vai tomar no... Não se aplica, sacou? Tá forçando a barra, o cara é elegante. Ele usa o palavrão como a gente usa, ele usa a escatologia como a gente usa, e usa você o sexo. Você usa escatologia? Sim, eu não uso, cara. Eu uso, eu admiti pro Bruno que eu tive ideia pro podcast de hoje... Enfim, cagando no banheiro do sexto andar. Eu tava cagando no banheiro do sexto andar, eu levei o roteiro pra lá e eu estudei. Você acha o quê? Que eu tenho tempo pra ficar aqui no podcast? Eu junto útil ao agradável. Exatamente. Né? Ah tá, bom, nesse sentido. Falar isso, o banheiro do sexto andar é bem agradável. É agradável, né? Eu também frequento bastante. Acho interessante. Separate. Ah, e um detalhe é que o filme foi eleito, segundo uma votação da Premiere, da revista Premiere, como uma das 50 melhores comédias de todos os tempos, em 2006. E é nele que está a piada, você sabe como eu sei que você é gay, you know how I know you are gay, que é repetida infinitas vezes no filme. Isso daí, se vocês puderem alugar a versão do DVD que tem extras e tal, né, a versão mais completa, meu, tem uns extras que é meia hora dos dois jogando videogame. Falando. E você sabe por que eu sei que você é gay? Ah, porque você veste meia rosa. Ah, você sabe que eu sei que você é gay? Meu, que não você ouve para, velho. Que é o tipo de interação, velho. Né, cara? Isso, essa piada saiu de um improviso entre o Paul Rudd e o Seth Rogen. A piada não tava no roteiro. E mostra é o tipo de interação que amigos realmente têm. Eu tenho as minhas piadas recorrentes com os meus amigos, saca? E todo mundo tem, e é isso que ele leva pro cinema, assim, é isso que, né, facilita a identificação. Quase são os amigos que você queria ter, né? Muito bem, nos anos seguintes, ele filma a posição sem dirigir, mas mostrando ainda, ele sempre fez muito trabalho, tanto de roteirista quanto de produtor. Então ele produziu o Rick e Bobby a Toda Velocidade, acho que é o nome em português, com o Will Ferrell, mais um filme do Ferrell de uma piada só, esse acaba funcionando pela direção segura do Adam McKay, é um filme legal também, não é tão bom quanto o Âncora, mas é bacaninha. E ele também escreveu o roteiro de Loucuras de Dick and Jane com o Jim Carrey. Muito bom, velho. Muito bom. Eu não também, vi isso, cara. Né? Você não viu? Eu acho legal. É a história, assim, eu não acho muito bom, acho legal. Pô, eu curti, cara. Eu curto o Jim Carrey quando ele tá fazendo umas coisas menos exageradas. Um pouco assim. Mais contido. Eu acho legal. Eu acho que ele é um bom ator, não só na comédia e tal. E nesse filme, é a história de um casal que vai à bancarrota, assim, de uma hora pra outra. Perde tudo, tá ligado? Se fode, assim... Satirizando o caso da Enroll, da Tycho, né? É verdade. Então, que aí, de uma hora pra outra, o cara fica na merda. Aí, meu, o casal um olha pra cara do outro e fala, e aí, o que a gente vai fazer? E aí começam pequenos furtos e... Aí os furtos vão aumentando, eles vão tentando dar golpe e tal. É legal, um filme bem divertido mesmo, cara. Pode acontecer com qualquer um também, velho. E o roteiro é uma refilmagem... Cadê minha carteira, Léo? É uma refilmagem de um filme da década de 70... E foi dirigido pelo Dean Perizzot, que dirigiu um filme chamado Galaxy Quest, de 99, cara, que pra quem é nerd, o filme é genial. Eu não lembro o nome em português agora, mas se você gosta, procura, é uma sátira Star Trek, como se fosse um elenco de uma série igualzinho Star Trek, que é confundido com alienígenas que recebiam os sinais da série sendo exibida, e veem neles, porra, os salvadores. Eles estão sendo atacados por uma raça, outra raça alienígena, e abduzem os atores achando que eles são os personagens da série, saca? Cara, o filme é muito engraçado, velho. Muito, muito mesmo. Muito foda. Precisamos alugar ou baixar legalmente. Já vai pra minha lista, velho. É demais, cara. Procurem, é fácil de achar em locador, chama Galaxy Quest. tem o Tim Allen, a Sigourney Weaver no elenco, é bacana mesmo. Ah, tá. É que o Tim Allen, quando tá na capa do DVD, eu nunca luto, é cara. Foda, é cara, foda, cara. É tipo uma propaganda contra. Mas eu gostava da série dele, quando... Enfim, a TVA liberava de graça lá em casa. Qual que era a série dele, mano? É uma que ele faz... Tipo, meu Papai é Noel? Não. Faz uma série também, que tem todo ano no Natal, na Sessão da Tarde. E engraçado, o filme é tão merda que ele chega no mesmo Natal pra Sessão da Tarde, né? Estreia nos Estados Unidos em novembro e dezembro tá passando a Sessão da Tarde da Globo. É uma coisa meio absurda. Mas enfim, vamos avante. Vamos avante. Em 2007 viria a consagração com aquele que, na minha opinião, é o seu melhor filme de todos que ele já colocou o seu dedinho. Seu dedinho de Midas. É um filme, opa, chamado Ligeiramente Grávidos. Opa. Knock It Up. É o primeiro papel de destaque do Seth Rogen como ator principal. Tem a Catherine Heigl fazendo a Allison, que é o interesse romântico dele, a mulher que engravida. Maravilhosa, que moça linda que é essa menina, gata, né, cara? Gata. Pelo amor de Deus. Você pegava? Acho que eu vou até fazer um esforço. Até fazer um esforço. Ah, garoto, pô, este é Bruno. Você pegava? Eu sou casado, não posso falar essas coisas. Ah, pegava. Quando manda essa, que pegava. Ah, eu pegava também. E aí tem o Paul Rudd, a Leslie Mann, mais uma vez, e o Jonah Hill. 2007 foi o ano do Jerry Apatow. Primeiro por causa do Ligeiramente Grávidos, foi um sucesso estrondoso. Só na gringa faturou quase 150 milhões, ele custou 33, ou seja, 5 vezes mais, né, cara? 5. É um filmaço, né? É bom, é bem bom. No filme, o Seth Rogen faz um jovem adulto, né, um rapaz com seus, sei lá, 26, 27 anos de idade, que não quer, simplesmente decide não amadurecer. Passa as tardes em casa com amigos impagáveis e geniais, se queria que fossem meus amigos. Não que eu não gosto dos meus amigos, enfim. Passam o dia fumando maconha em bongs gigantescos e capacete de astronauta. E eles têm um plano bizarro de criar um site onde eles colocariam o filme e o time code, onde atrizes gostosas aparecem em luz. Cara, que ideia genial, velho. Eu queria ter tido essa ideia e tá rico. Ué, mas não existe essa porra ainda, cara. Faz aí, dá tempo. Ah, velho, não. Agora é muito difícil. Não, tem site que tem um negócio recortadinho já. Você precisa ver o negócio. Então. Anote aí, por www. Egotastic. Enfim, e aí numa noite ele tá numa balada, conhece uma menina que é a Catherine Hagel, a Allison, que né? Tá comemorando uma tá comemorando, tal, toda certinha, ela é toda. Ela é o oposto do cara, né? Ela já tem a vida planejada, um emprego firmeza, uma carreira. Ganha promoção lá pra trabalhar na I, né? Naquele canal I, né? Ela só vai. Ela vai virar uma festa só pra comemorar que foi promovida. O lance dela não é balada, né? E aí ela enche a cara, acaba bêbada, conhece o Seth Rogen. Até que ele lança um chaveco até não tão ruim e consegue levar a moça pra cama. Eles transam e dois meses depois... Transam e nunca mais se veem, né? Ela acorda, a cena deles acordando é genial, com o Seth Rogen com a bunda de fora dormindo e ela toda arrumadinha, ela olhando com uma cara de asco pra ele. E aí... Que eu fui fazer, né? E aí ele acorda e pergunta, a gente transou? Ela transou, ele, legal. E aí depois de dois meses sem se ver, ela não responde aos chamados dele, telefone dele e tal. E aí ela descobre que tá grávida. E aí ela não quer abortar, resolve ter o filho e vão se conhecer aí. É a mensagem de um casal se conhecendo, se iniciando uma vida a dois. Cara, eu acho um filme brilhante, brilhantemente escrito, interpretado, eu acho impecável. Acho um bom filme, não é? Não vai mudar a vida de ninguém, mas é um bom porra, filme. Porra, como assim? Não, não, não dá, é um bom dá filme, exemplos é bem que... competente, é bem bom, é bem divertido. Mas... Ele faz exatamente o que ele cumpre, né, cara? Ele propõe, uma coisa e cumpre isso. É uma crítica mais honesta. É o que você falou com o mesmo gosto que você indicou com a Blanca outro dia. Mas eu acho tão bom quanto, na real. Assim. Fuder! Fuder! É lógico, tá cada um em seus objetivos, suas propostas, claro, né, cara? Claro, claro. Você não vai colocar Ligeiramente Grávidos em cima de Casablanca em nenhuma lista, mas se for comparar em termos de proposta, de objetivo, eu acho que, porra, é um filmaço, realmente. Não, é um bom filme, é um bom filme, é um bom filme. Mais diálogos geniais, mais cenas impagáveis, engraçadíssimas, outras dramáticas, viagens de cogumelo no Circo do Soleil. Com Paul Rudd e Seth Rogen, ou seja, é muito legal mesmo. Outras curiosidades, a Anne Hathaway seria a menina, cara. A Allison, sabia disso? Sério? Pois seria interessante, rapaz. Você pegava? Você pegava, Léo? Também não posso responder. Eu pegava também. A Anne Hathaway desistiu. Você faz isso de propósito. É lógico. Cusão. Você acha que eu vou arrumar problema sozinho com a minha namorada, cara? O esporro que eu tomei no segundo programa, cara, eu cheguei em casa e dormi no sofá, cara. Dormi no sofá e no frio, porque é foda. E até onde eu entendi, aparentemente a Anne Hathaway desistiu porque ela não concordava com uma cena real de parto, né? Que mostra uma vagina dilatada. Com a cabeça saindo. É uma barreira que eu não achei que ele fosse ultrapassar, tá ligado? E de repente ele ultrapassou. É tipo o cocô, né? No Pagando Bem que Mal Tem. Exatamente, né, cara? Você fala, não, ele não vai fazer isso, não vai. Não. Aí você vai, pá, na sua cara, aquela... Meu. Outra curiosidade sobre geralmente grávidos: a palavra fuck é dita 120 vezes no filme. Isso é algum recorde ou não? Não, acho que não. Muito bem. Em 2007, mais um longa brilhante, na minha opinião, o segundo melhor com o dedo de Jerry Apatow. Superbad. Superbad é bom, sim, é bom. É muito bom, velho. Ele foi produzido pelo Jerry Apatow, dirigido pelo Greg Mottola. E o Seth Rogen escreveu o roteiro junto com seu amigo Evan Goldberg. Tanto que os personagens principais do filme é o Seth e o Evan. E aí, cara, outra coisa que você fala, não, ele não vai ultrapassar essa barreira, é quando o moleque tá contando, porque... Eu sempre fui obcecado em desenhar piroca e não sei o que. Aquilo é a melhor cena do filme. Aí você fala, não, ele não vai mostrar. Aí, cara, é uma cena de novo, longuíssima. Tipo, meia hora de piroca desenhada na sua cara nas situações mais esdrúxulas. Piroca pirando de moto, piroca voadora. Essa cena vale o filme. A história do Superbad, por favor, Álvaro, conte-nos por... A história do Superbad, em resumo, são três moleques que têm... Tentam comer alguém. A esperança deles comerem alguém no colégio é a festa de formatura. E aí, pra tirar onda... Não, uma festa na casa de uma menina. Não, que é uma das festas de formatura. Ali terminou um ano, eles vão pra faculdade. Depois daquele verão, eles vão pra faculdade. Mas não é tipo o baile de formatura tradicional? Não. São várias... Estão rolando várias festas em paralelo. E eles achavam que não iam ser convidados pra nenhuma. Eles são convidados na festa da casa da mulher gostosa. E eles são os nerds safados que nunca comeram ninguém. E aí, pra tirar onda, eles falam que eles são capazes de comprar bebida. E eles todos são menores de idade, ninguém pode comprar bebida e, enfim... McLovin. McLovin, personagem absolutamente... Genial. Entrou pra história do cinema, sem sombra de dúvida. Todo mundo conhece McLovin. E o filme é basicamente isso, né? Três caras atrás de comprar bebida e chegar na festa. É isso, né, cara? E aí, comer alguém na festa. Enfim, é um filme que traduz muito bem... essa fase de você adolescente, cretino, com hormônios aflorando na sua pele. Essa é assim, cara. Moleque mas é assim. Sendo é sem noção, né? Mas sendo sem noção. Sem noção pra caralho. O Jonah Hill e é... Pior ainda, são os policiais, cara, que vão lá. Né? Em tese, deveriam manter a lei ali, a ordem e tal. E não, cara, eles escrotizam. Entram na zona. Os moleques, velho. Pode crer. Tem hora que eles estão atirando em garrafa com o McLovin e os policiais. Os três bêbados atirando em garrafa com arma de verdade e tudo mais. Pô, de repente eles ouvem ao fundo uma sirene, né? Aí os policiais, fudeu a polícia! E eles são polícia. É muito engraçado, cara. Estão dando um cavalinho de pau com a viatura. É muito foda, velho. E é engraçado porque os dois personagens, eles são escadas pro personagem do McLovin. Exatamente. O McLovin só se desenvolve no filme por causa dos dois. São os dois empurrando o McLovin pra frente. É engraçado pra caralho. É o Seth Rogen e um carinha do The Office. Eu esqueci o nome dele, mas é muito engraçado também. No The Office ele é o puxa-saco, assim. Ele é o bobão. O nome dele é Bill Hader. Fodástico, cara. Que era muito do Saturday Night Live também, né? Aquele outro. Mas ele fez The Office, cara? Acho que não. Sim, não. Ele tá com o Dwight, cara. Sim, ele não é o Dwight. Não é o Dwight, outro cara. Cara, eu acho assim, se o Ligeiramente Grávido, na minha opinião, é um pouco superior em termos de roteiro e tal, o Superbad é muito mais icônico, né, cara? Quando alguém for lembrar de um filme do Jerry Apatow em 2007, vai lembrar de Superbad. Tudo bem que ele não dirigiu, ele só produziu. Mas tem muita cara dele. A cara dele, né, cara? É tipo escatologia sensível, né, cara? Amizades, né? É escatologia com alma, né? É, com coração. Escatologia com coração. que fofo. O fato é que Superbad custou apenas 20 milhões de dólares e faturou, só nos Estados Unidos, 121 milhões de dólares. O cara também é uma máquina de fazer dinheiro, né, cara? Porque não é à toa que ele virou grife, né? Cara? Ele não usa um orçamento, assim, ele não faz efeitos especiais nem nada. O cara usa o que é de mais essencial no cinema. Roteirista foda. É, né? mas voltemos. No roteiro do Bruno ficou claro que até o cara acertar e ter um box office desse, ter estourado, ele se fudeu muito. Né? Teve que bater, cara, é normal, velho. Mas é um exemplo legal, assim, pra comediante sem talento como eu, por exemplo. Que escrevo, você já tá errando bastante? Cara? Nossa, cara, é o que eu melhor sei fazer, cara. É aí, Álvaro, é o primeiro. É preciso de alguém que vai errar feio, Álvaro, assim. Tipo. A galera, a Cris Lobo tava lá, não, preciso jogar dinheiro no lixo, quem chama Álvaro pra escrever a parada? Gente. É, pois é. Mais um recorde batido por Superbad. Ele usou a palavra fuck mais vezes que geralmente grava. Dessa vez foram 186 fucks. Isso dá pra você contabilizar 1.6 fucks por minuto. 84 dos fucks foram ditos pelo Seth, que é o Jonah Hill, o gordinho. Boca suja, desenhador de pirocas. Mas nada na vida é perfeito. É, o senhor Jerry Apatow, depois desse sucesso todo conquistado com o Superbad, com o vídeo de 40 anos, com geralmente grávidos, é natural. Você vira uma grife, às vezes você acaba assinando como um produtor de algumas coisas que não são tão legais assim. A primeira delas é A Vida é Dura, a história de Dwayne Cox. É, em inglês é Walk Hard, The Dwayne Cox Story, de 2007, que ele produziu. Dirigido pelo Jake Kasdan. Ele escreveu também, Jerry Apatow escreveu o roteiro. Vocês viram esse filme? Não vi. É uma sátira, eu assisti. É uma sátira a esses filmes de música, tipo Ray, tipo John and June, com aquele Joe C. Reilly, que é um ator muito bom, e é ele que acaba garantindo algumas risadas no filme. Mas é um filme de uma piada só, não é tão engraçado, não chega a ser horrível, mas é bem ruinzinho. É, e esse ator é do caralho, no Brasil ele não é muito reconhecido como humorista, e lá fora ele dupla com o Will Ferrell. Exatamente. No filme de corrida, o Will Ferrell, ele é o melhor amigo. Exatamente. E depois tem um filme agora que já estreou, né, que não deu nada aqui no Brasil, que era o Will Ferrell e ele, dois melhores amigos, não sei o que. É, eu falo dele agora, é o próximo filme que a gente vai falar, então, Quase Irmãos, Step Brothers. É, eu só queria contar aqui que no Crash... Ele faz um papel pequeno, um papel, mas é uma atuação mega do caralho. E aquele que chove sapo também tem uma atuação dele. No Magnolia. No Magnolia. Em Quase Irmãos, é mais uma vez o Joe C. Reilly e o Will Ferrell. Nesse caso, o Jerry Apatow apenas produz. A direção é do Adam McKay, que costuma acertar, mas o filme não decola. Dá realmente essa sensação que me dá em todos os filmes do Will Ferrell, cara. É uma ideia inicial boa, que é mal aproveitado, uma boa piada que é desgastada e que acaba não rendendo um filme inteiro. Um desperdício, né? Um desperdício. Ele faz isso, o Will Ferrell faz isso muitas vezes. É assim naquele semi-pro, é assim no Quase Irmãos, é assim naquele que ele é escorregando para a glória. Quer dizer... Eu queria ver, eu não vi. É ruim? Não é que é ruim, saca? Você sente que tem alguma coisa ali. Mas o Will Ferrell, se ele não tá aliado a um cara muito talentoso, ele não funciona. Então, na minha opinião, é essa. Em Quase Irmãos, o caso é esse. A ideia é ótima, são dois caras já na faixa dos 40 anos que moram com a mãe. Um mora com a mãe, outro mora com o pai. E aí esse pai e essa mãe se conhecem, se casam, e eles passam a ter que dividir um quarto. E aí, óbvio, no início, né, aquela birra de adolescente, eles fazem dois adultos com cacuetes de adolescentes, fazem bico, fazem birra. Mas no fim acabam se unindo, ficando amigos. Tipo Chaves, é isso? Adulto sem fazer um passeio por criança. Quase isso. É a turma do Didi, né? Mas assim, é um filme que fica muito, muito aquém do que o Jerry Apatow costuma fazer. Outro caso desse é Meu Nome é Taylor, Dribbitt Taylor, filme que tem o Owen Wilson, que a gente tava falando agora há pouco, e tem roteiro do Seth Rogen. O Seth Rogen começou o roteiro desse filme na década de 80, cara. Cara, é bolante essa história, porque o Seth Rogen tem só 26 anos, né? Ele é mais novo que nós três. Ele tem 26 anos? Caramba. Segundo o Wikipedia, né, que não é uma fonte muito confiável... Não, mas deve ser verdade mesmo. Ele tem 26 anos. É um filho da puta, né? Bizarro, né, cara? É um filho e aqui puta. Estamos nós falando sobre ele. Pois é, enfim. Que merda, que deprê, né? A gente encerra por aqui, é isso? Muito bem, esse filme, ele traz muito do clima de Superbad, assim, são três amigos, um gordinho, um nerd e um Michael Cera genérico, e aí eles são três nerds que vivem apanhando na escola e contratam um cara que é o Owen Wilson, um ex-militar vagabundo que mora na rua, contratam um cara pra ser tipo guarda-costas dele, mas o cara é um puta de um picareta. O filme tem um clima totalmente anos 80. Ele, sabe aquela cena do Curtindo a Vida Adoidado, que o Matthew Broderick tá correndo pra chegar em casa? Sei, sei, sei. E aí, mó aquela cena frenética, ele para pra dar oi pra umas garotas sentadas na grama, assim, ele para, volta, né? A câmera segue, aí volta com ele, assim, ele vai, prazer, Ferris Bueller, Ferris Bueller. E tem uma cena igualzinha, eles homenageiam esse filme em, no... Porra, vale hora, vale hora. É um filme que tinha tudo pra dar certo, mas também não decola. Infelizmente. Então, três... Ah, mais uma cagada de Ari Aplotter que eu esqueci. Essa daí... Aí começa uma coisa que me preocupa, cara, demais, que é o Ari Aplotter se juntando com o Adam Sandler. Agora é polêmica, agora toma é porrada. Péssima. Agora é porrada, Adam Sandler é Eu levei as mãos foda. Na cabeça aqui agora. Esse homem é foda, esse homem é maneiro, e você falará agora de Zohan, que pra mim é um grande filme. Então fale você. É, cara, eu falarei de Zohan. Zohan é um filme bastante interessante, primeiro, porque ele introduz pra... uma grande parte dos imbecis americanos, o pano de fundo da guerra Palestina-Israel. É interessante pra caralho. Você tem o protagonista de comédia e o antagonista, que são um é terrorista palestino e o outro é um agente israelense. Uhum. Isso é bacana pra caralho, pro imbecil americano que não faz ideia do que tá acontecendo. Tum. Não acho que ele não vai pegar muita informação dali, mas pelo menos algum é uma fonte muito confiável. Mas uhum. É que chega. Mas é que chega pro imbecil adolescente americano, sacou? Eu acho bastante interessante. Já acho extremamente valoroso você fazer um roteiro de comédia ali. E a segunda coisa, o Adam Sandler, cara, se é pra perder a linha, ele vai além. Ele vai além. No Superbad, todo mundo perde ali, tem a cena do caralho no caderno, mas tem uma certa elegância. Ele faz sem elegância, mas é uma coisa tão radicalmente absurda, tipo, que ele faz, pelo amor de Deus, ele faz um churrasco pelado com a bunda. Um churrasco de peixe, cara. Aí ele começa assim, ele joga o peixe pra cima e pega com a bunda. Caralho, é engraçado pra caralho. Não é possível que você não ache engraçado. Não. Pelo amor de Deus. Na minha opinião, o Adam Sandler é um péssimo ator. Eu acho assim, eu gosto dele no Saturday Night Live. Acho que ele teve momentos incríveis, especialmente como o Opera Man. Ele tem seus momentos, assim. É muito bom, cara. É muito bom. O Opera Man é muito bom. Mas, cara, eu acho ele, no cinema, na minha opinião, ele nunca acerta. Quando acerta, não. É porque tem um diretor muito bom por trás dele. Não. Que foi no Empregado de Amor, foi no... Acertou também no como se fosse a primeira vez. É divertido. Mas eu acho ele muito ruim, cara. Mas é que tá. Olha, mas eu vou dar uma chance. Você não viu o Zohan, na verdade. Não, o Zohan, cara. Eu vou assistir. Você foi injusto agora, porque assim, quando o cara erra, a culpa é dele. Quando ele acerta, ele tá com um diretor muito bom que fez. Mas eu não gosto. Eu não sou um fã. Eu já cansei de falar mal do Adam Sandler nesse podcast aqui. Era tão bom voltar sozinho que eu podia falar mal. Não, eu acho que tem outro mérito do Zohan, por favor, assistam e depois eu dou o endereço da minha casa se vocês quiserem deixar cocô na minha porta, se vocês acharem muito ruim. Mas esse roteiro também é interessante porque é a corruptela do arquétipo do agente fodão, tipo 007, sacou? Uhum. Ele é o maior agente de todos os tempos, só que o sonho dele é ser cabeleireiro. Sacou? Cara. É como se o Alexandre Frota quisesse ser o... sei lá, o Elimar Santos, sacou? É uma coisa assim, de 880. Mas não entendeu? Entendi. Então, mas enfim, é corromper a imagem do maluco fodão e botar o cara que quer ser cabeleireiro. O sonho do James Bond é ser... porra... é aquele pedicure, sei lá. É isso, só que seria engraçado. Zohan, o agente bom de corte, foi escrito também pelo Ari Aplotter, ele é um dos roteiristas, junto com um cara chamado Robert Smigel, que eu não conheço, e o Adam Sandler. E foi massacrado pela crítica, o Álvaro gostou muito, eu nunca vi. Eu vou dar uma chance. Foi massacrado pela crítica, não. O Globo deu uma crítica positiva. Foi não. Bonequinho sentado, Valdir. Eu acho tão ridículo esses caras do Globo. Um abraço para o Rodrigo Fonseca, grande camarada lá do Globo, que provavelmente não assiste essa merda. Muito bem, agora vamos a alguns acertos de Ari Aplotter desde que ele se consagrou como Superbad e ligeiramente grávidos. O primeiro, segurando as pontas, Pineapple Express, filme que ele produziu. Mas esse é um filme, cara, que só maconheiro entende, velho. Ah, não. Eu assisti esse filme com uma galera que tinha maconheiros e não. E você via muitas, muitas horas, assim, metade da galera... chama o bico, tá... E os outros olhavam pra mas aí, cara, assim, mas tipo, aí não é que eu não entendo. Não. Os maconheiros provavelmente estavam... incentivados a rir, né? Talvez por algum... Não, é, por alguma coisa. Por exemplo, eu não sou maconheiro e achei graça. Vocês não acreditam nisso. Eu sei que não acredito, o público também não. Mas eu achei graça pra caralho. É engraçado, foi divertido. Dá pra entender, então. E foi dirigido por um cara chamado David Gordon Green, que nunca tinha feito uma comédia. É, o Seth Rogen também escreveu o roteiro, né? Junto com o Jerry Apatow. O Jerry Apatow fez o argumento, junto com o Seth Rogen e o Evan Goldberg. Provavelmente são três maconheiros, né? Muito provável. Não, que isso. E aí, depois o roteiro mesmo foi escrito pelo Seth Rogen com o Evan Goldberg. E tem o Seth Rogen atuando, mais uma vez sendo o Seth Rogen. Lógico. E o James Franco, né? Vivendo o traficante. Que é um traficante meio gay, né? Ele é meio apaixonado pelo Seth Rogen. Ele é melhor, quero ser seu melhor amigo. É meio o caso do Jim Carrey no Penteiro, assim. É meio carente, né, cara? O cara tem um emprego que o envolvimento dele com as pessoas é muito, muito rápido, né? Tanto o Cable Guy quanto o traficante. Você só passa, pega e vai. E o Cable Guy passa, deixa e vai embora, né? Às vezes o traficante deixa também, enfim. Quase uma copa sem camisinha, né? Vai, deixa e vai embora. Exatamente. Mas, porra, mas esse filme tem uma cena que eu fiquei um pouco assustado, mas é engraçado. E é uma assinatura dos caras que vão além. Tem uma cena em que o Seth Rogen vende maconha para alunos de segundo grau. Ele vende maconha e ensina a fumar maluquinho da quinta série. Aí, tipo, quando você vê aquilo, caralho, que parada sem noção, o maluco comeu cocô. Aí você fica ali assistindo, aí de repente ele manda aquela, vou me salvar. Mas não vá para a cocaína. Maconha tudo bem, agora cocaína não, garoto. Eu falo, agora sim, agora é tranquilíssimo botar essa cena no cinema. Censura ali, agora é tranquilo. No cinema não, mas assim, ele tem piadas só pra maconheiro mesmo, cara. Porque, por exemplo, eu achei muito bico quando eles estão pra sair da floresta, eles se perdem na floresta, no carro. E aí os caras se decidem, né? Estão todos resolutos lá, não, vão voltar pra cidade e tal, e beleza. Aí vai cortando a cena, eles andando, aí outra cena deles andando num outro ritmo, tal, né? Aí daí a pouco eles parados, fumando um, tal. Você fala, meu, isso é muito de maconheiro, cara. Você quer ir pra um lugar, você quer fazer uma coisa, mas não importa que o seu prazo tá curto, que alguém vai morrer. Tipo, não interessa. Sempre há tempo. Sempre há tempo pra estourar um, entendeu? É um filme bem de maconheiro. Genial. Mas é bem divertido, cara. Eu achei divertido. Não acho impecável, não acho genial. Acho uma comédia divertida, uma comédia meio de ação. Justo como... É uma comédia de ação com maconheiros. É bizarro fazer um filme de ação com maconheiros. É o contrassenso. É o contrassenso. Mas tipo fazer um filme, sei lá, sobre passeios da praça ao pôr do sol, olhando os pássaros com cocainômanos. Vou fazer um carruagem de fogo com gente em cadeira de roda, né? Mas, porra, mas é. Mas quem curte filme de ação vai se amarrar. Quem gosta do Charlie Bronson, não sei o quê, quer ver o próprio filme sendo zoado, ia ser engraçado. E, cara, nos extras disso daí, do CD também, esse filme tem uma curiosidade, porque os caras se arrebentaram pra caralho nesse filme. Um monte de cena ali que eles gravaram, cena de luta dentro da casa do traficante e tal. E os caras, sabe, machuca o dedinho, não sei o quê, corta aqui, roxo ali e tal. E aí nos extras, você vai vendo isso até o fim, aí os caras meio que despirocam e começam a fazer uns efeitos especiais, assim, de machucado, como se tivesse atravessado um tronco, né? Sabe, no braço do cara, o outro, ó, eu abri a cabeça aqui com o machado naquela cena, aí, meu, puta sangão, assim, aquela coisa foda e tal. E é uma piadinha que tá nos extras muito à toa, assim. Muito bem. Outro acerto, um filme que pelo menos no Brasil foi muito menos visto, filme que aqui ganhou o título de Ressaca de Amor, que em inglês é Forgetting Sarah Marshall. Cara, é um filme muito legal, tem nas locadoras, tem o Jonah Hill e o Paul Rudd, mas em papéis pequenos. É sobre um cara que namora com uma menina, que é a Sarah Marshall, que ela tem um programa na TV super famosa, assim. E aí ela vai dar um pé nele. Aí ele pega, pra esquecer a moça... faz uma viagem, marca uma viagem pro Havaí, pra um resort no Havaí, fica lá tranquilão pra tirar da cabeça, porque lá na terra dele ela tá toda hora na televisão, não consegue tirar a moça da cabeça. Quando ela chega no Havaí, quem que tá lá? Obviamente, ela e seu novo namorado, que é tipo um astro do rock. Caralho! Cara, é um filme bem no estilo do Jerry Apatow, e que fez um sucesso tremendo na gringa, cara, porque ele custou 30 milhões e no mundo todo rendeu 105 milhões, cara. É um filme que foi bem visto pelo mundo, mas aqui não chegou no cinema e chegou em DVD sem fazer nenhum alarde. Então procura, você não vai se arrepender, você vai gostar. Um filme chamado Ressaca de Amor. Isso vale pra vocês dois também. Opa, eu assisti, eu queria assistir mesmo. E vamos aos próximos passos de Jerry Apatow daqui pra frente? Sim, vamos ver o que o cara está planejando. Como produtor, Year One, filme de Harold Ramis, o Egon de Ghostbusters, quem não se lembra. Caralho, hoje em dia é diretor, dirigiu A Máfia no Divã, A Máfia Volta ao Divã com o De Niro. O roteiro é dele, do Harold Ramis. E tem no elenco o Jack Black e o Michael Cera. De Superbad e Juno. Promete. É sobre. Eles passam na pré-história, dois amigos que são expulsos de sua tribo e vão passar por vários momentos históricos do ano 1, né? Se chama Year One. Não é pré-história exatamente, é. É por ali, era Mesozoica. Joga, ah, ninguém sabe exatamente o que era. Mesozoica. E tem o trailer no nosso blog, não tem? Exatamente. Procure na aba de vídeos desse blog o trailer de Year One, que é muito divertido, é bem engraçado mesmo. Aí, como diretor, um filme chamado Funny People, e aí, mais uma vez, aí o Jerry Apatow dirigindo, o Seth Rogen atuando, ou seja, você fala, puta, tem coisa boa daí, quando você vê quem tá no elenco também, Adam Sandler. Mas qual é o problema, meu? Que marcação com o cara. Bacana. Tô coçando a cabeça aqui. É foda, mas pelo menos também tem a Leslie Mann, que sempre faz coisas boas com o Jerry Apatow, o Jonah Hill, grande Jonah Hill, o Eric Bana, o primeiro Hulk, pra quem não se lembra, o Hulk de Ang Lee. Que ele tá afundando, ele não consegue mais nenhum papel decente. Pois né, é, quem sabe agora. E o Jason Schwartzman, que é o cara que fez aquele filme Viagem para Darjeeling, sabe? Sei, o baixinho? Enfim, é um filme que aparentemente será um filme um pouco mais dramático do Jerry Apatow, porque o Adam Sandler vive um cara que é um comediante que está à beira da morte. Ele vai... Tem 6 meses de vida. Teu sonho, né? E aí... É, eu acho que... eu não gosto de desejar morte pra ninguém, cara. Talvez dor extrema, talvez. E aí o Adam Sandler tá morrendo, e aí ele tá atrás de um substituto pra ele. É um grande comediante e conhece o Seth Rogen nesses clubes de comédia, e aí a amizade dos dois, e, enfim... Deve ser legal, né? No mínimo deve ser divertido. Ah, eu verei, acho legal. É, não tem como não ser muito ruim. E produzindo um filme chamado Get Him to the Greek, que vai sair só em 2010. Ah, só voltando, que eu esqueci de falar. O Year One estreia no Brasil dia 14 de agosto desse ano e o Funny People estreia na gringa dia 31 de julho desse ano. Ainda não tem data para estrear no Brasil. Voltando, Get Him to the Greek, filme de Nicholas Stoller, o cara que dirigiu o Ressaca de Amor. E é sobre, aparentemente é uma comédia envolvendo o mundo do rock, não há muitas informações sobre ele, só que tem no elenco o Jonah Hill, a Emily Blunt, o Russell Brand, que faz o rockstar do Ressaca de Amor, e aí participações de Katy Perry, Christina Aguilera, Pink, Dee Snider, ou seja... Como eles mesmos, né? Eles mesmos. Então que vai ser uma paródia aí ao mundo do rock. Alguns adendos sobre Seth Rogen, talvez seja necessário? Bom, cara, já está muito longo esse podcast. Não, vamos dar uma passada rápida numa parada? Uma coisa que eu não sabia, Seth Rogen começou a escrever roteiros, sabe, falando o quê? Roteiros para da Ali G Show. Isso é foda pra caralho. É pra caralho. E é com o cara que fez o Borat. Exatamente, o Borat, Sacha Baron Cohen. E que vai fazer o filme agora do Bruno, né? Bruno, que é o outro personagem. Com Trema. Não, cara, esse cara é genial, velho, também, que ele... Meu, você vê o Borat, aí tem aquela cena dele com o empresário dele lutando pelado, velho. Foda. Você vê pra onde vai a dignidade de uma pessoa, assim, você não acredita, velho. Assim que o Bruno estrear, a gente vai fazer um podcast especial sobre o Sacha Baron Cohen, né? Acho que merece. Acho que merece. Poderíamos chamar de Didi, o repórter do Gay Blog. Ah, muito bom. Olha, bacana. Chamaremos. É boa. Muito bem. Aí, convite de você que tá ouvindo, então já marca na agenda aí. O talento de Seth Rogen não cabe apenas na atuação, ele escreve muitos filmes. Então é dele o roteiro do Superbad, ele foi um dos roteiristas do Superbad, que fez um ótimo trabalho. O roteiro do Gilbert Taylor, que aí já não acho que fez um bom trabalho. E o roteiro do Pineapple Express, que eu acho muito legal. E ele escreveu um roteiro de um projeto que já está há muito tempo ligado a ele, que é a adaptação do The Green Hornet. Sabe o que é The Green Hornet? O Besouro Verde? Aquela série antiga. Que tava rodando de mão em mão até que alguém exatamente abraçasse, né? Ele sabe, pegou... sabe quem abraçou como diretor, cara? Michel Gondry. Eu sei, eu vi ali isso outro dia no... Não posso falar. É... Pô, vai ser uma viagem, né? Cara, que viagem! E o Cato, vai ser o porradeiro... O Steven Chow, né? Que é um psicopata das artes marciais. O que é esse cara? O Steven Chow, ele fez aquele Kung Fusão. É, é uma pergunta pra caralho. Divertido, cara, ele é, esse cara. Filme, é. Tem um filme dele que chama... É um Máscara moderno, assim, né, em termos de... Fusão, né? Mais ou menos, né? Porque eu vou lançar uma polêmica agora, hein? Porque o Besouro Verde... Ah, não, eu ia falar merda. O Besouro Verde, na verdade... Não, vou falar uma merda, mas vou avante. O Besouro Verde, ó, se liga na viagem. O Besouro Verde é, na verdade, o Besouro Azul da DC Comics, né? Que a, o Besouro Azul é uma readaptação do Besouro Verde que a DC Comics compra os direitos sobre o personagem. Ah, é? E aí transplanta, é, cara, faz a versão. Não, peraí. É. O Besouro Azul... O Besouro Azul original... O Besouro Azul dos quadrinhos é da não tem a ver com o tem a ver, Verde, foi inspirado, cara. O autor fala que foi inspirado no Besouro Verde. Sim, cara. O Besouro Azul é um inventor, sabe? O Besouro Azul... Não, mas o Besouro Verde é uma merda. É da Liga da Justiça. O Besouro Azul não surgiu naquela empresa que fazia os quadrinhos que... iria virar o Watchmen, acabou não virando. Exatamente, esse é o fim da minha viagem. Que o Besouro Azul é inspirado no Besouro Verde, e o cara do Watchmen, que é o Coruja, era pra ser o Besouro Azul. Exatamente. Porque o Alan Moore ia fazer o Watchmen com os personagens da DC. Só que aí ele deturpava, ele mexia muito com a mitologia da DC, aí liberaram ele pra criar então, o personagem. Já foi feito o filme do Besouro Azul, você quer dizer? Que é o Watchmen. Não era isso que eu dizia, só que... Olha só, coisa que só ouve nesse podcast. Eu diria isso, enfim. Enfim, o fato é que, cara, imagina só, Besouro Verde, com o Seth Rogen como o tal, o Besouro Verde, o Steven Chow fazendo o Cato, e o Michel Gondry dirigindo, cara, não consigo conceber o Michel Gondry dirigindo um filme desse. A chance disso ficar ruim é muito grande, né? Vamos falar português. Mas a chance de ficar genial também é muito grande. Não sei, não. Ah, cara, doido, cara, eu acho que o Michel Gondry sabe o que faz. Enfim, outras coisas bacanas que o senhor Seth Rogen já praticou, ele dublou muitas coisas, dublou um episódio de American Dad, trabalhou em dublagem em Shrek o Terceiro, as crônicas de Spiderwick, Horton e o Mundo dos Ken, Kung Fu Panda e o recente Monstros vs. Alien, que tá no cinema e que é muito legal assistir recentemente. É bom, é bom? É divertidíssimo. Opa. Divertidíssimo. Pena que você não ouve a voz de Seth Rogen, porque só existe cópias dubladas, e se você for ver em 3D, especialmente, porque não existe 3D legendado. Então, mesmo sem Seth Rogen, é um filme muito divertido, é legal, assista. Você partilha dessa opinião? Eu não assisti ainda. Opa. Não assisti, mas eu sou fã de animação, cara, e como tem... O próximo filme de Seth Rogen a chegar ao Brasil deve ser Observe and Report, eu não sei o nome do filme em português, que ele faz um guarda de shopping, que aparecem os bandidos lá, ele queria ser policial, e aí a chance que ele tem de mostrar que ele pode deter bandidos. Isso promete. Ele promete, promete. E além disso, atuações famosas dele, o Pagando Bem Que Mal Tem, o filme de Jerry Apatow, que não é de Jerry Apatow, é de Kevin Smith. Não, tem uma coisa Kevin Smithiana no filme. Não, que é tem. Forte. Não, mas tem Star Wars. Né? Star Horse. Star Wars. É o Kevin Smith, né? E aí, olha só, ele atuou também em Dawson's Creek, eu não sabia. Quem? Seth Rogen? O Seth Rogen, cara. Dawson's Creek? Pois é, em um episódio apenas. Eu preciso ver isso. Apenas um episódio. Qual? Rock Bottom, chama, de 2003. O que ele faz? Ele come o pace? Sei lá, velho, eu não assistia Dawson's Creek. E ele também participa de Donnie Darko. Sabe Donnie Darko? Donnie Darko. Filmaço. Ele faz um papel lá, também não sabia, chamado Rick Danforth. Vou procurar, vou assistir de novo, vou reassistir. Sempre é legal rever Donnie Darko, eu gosto muito. É bom saber que todos esses caras grandes tiveram um começo onde se fudiam, né? Dá esperança pra gente. Dá esperança demais. Enfim, essa foi a nossa ode a essa dupla que nós tanto gostamos, Jerry Apatow e Seth Rogen, né? Queremos maravilha, ser eles um dia. Né? Queremos. Vamos rapidamente à estreia da semana? Rapidamente. Sim, por favor. Vinheta. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa! What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa! Muito bem, na semana chega às telas de todo o Brasil Dragon Ball Z, adaptação do anime, mangá, super famoso aí. É, deve ser. Deve ser uma porcaria. O trailer é horripilante. Eu vou ter que assistir. Eu não, eu não. Como um bom nerd, assim. No máximo quando tiver em catálogo na locadora. Nossa. Eu falo isso, mas semana que vem eu falo, vou ver o que no cinema? Ah, vou ver estreia. É, isso. Mas enfim. E aí fica aqui a pergunta, caro ouvinte. Você gostaria de ouvir um podcast sobre anime? Então, mande e-mail para podcastdecinema@mtv.com.br e dê a sua opinião. Já adianto, eu não manjo nada sobre isso. Você manja, Álvaro? Muito pouco. Você manja, Léo? Parei em Akira e um adendo para Cavaleiro do Zodíaco. Isso serve? Então, é isso. Portanto, como vocês podem perceber, precisaríamos de reforços para tanto. Então, se vocês quiserem ouvir um podcast semana que vem sobre anime, olha que interatividade, meu amigo. Rapaz! Mande um e-mail até segunda-feira. É, se chegarem vários e-mails, nós faremos. Para isso, chamaremos reforços, que pode ser Marimun, pode ser a Flávia Gazi do Game Blog, que manja muito. Entra no blog da Marimun também e manda uns scraps pra ela. Convence a Marimun a participar. Convence ela a participar com a gente. É, exatamente. A Mari ouve esse podcast toda semana, impressionante, ela adora, cara. É, não, eu sempre tô passando no corredor, ela vem me cumprimentar e, ai, Léo, parabéns essa semana. Não, é brincadeira, eu não sei se a Mari ouve, mas nós gostamos da Marimun e queremos a presença dela. Com vocês terem seus comentários tão baixos em relação a uma menina tão bonita. Tão elegante, tão cheirosa. Eu já comecei, tô na frente, rapaz. Ela veio aqui, tô na frente. Já comecei o trabalho desde o episódio anterior, né? Já até comprei meu Axe novo, né? Alguém é Axe Azul pra combinar com o cabelo dela, rapaz. Vai ser incrível. Enfim, chega de baboseira. O fato é, mande um e-mail, podcastdecinema@mtv.com.br, respondendo, você quer ou não ouvir um podcast especial sobre animes. E aí, vamos ficando por aqui, né? Chega. Vambora. Vambora, tá na hora, né? Tá na hora de brincar. Semana que vem estamos de volta com mais dicas, mais notícias e mais piadas cretinas sobre esse mundo que é o mundo do cinema. A gente fala sobre cinema. Grande abraço e até lá. Peraí, a gente fala sobre cinema? I love the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. So fofarrão, fofarrão, fofarrão. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up.